prostrar diante de ti, Senhor, só pra te adorar com gestos de louvor. Erguer as mãos. Aplaudirei teu nome, ó Senhor. Bem forte pisarei no chão, fazendo um grande tremor. E se disserem que louco estou, responderei: é o meu amor que não resiste à tua presença. Minha alma se alegra. Pisa!